Salvador, aqui é o Azul Alfa, quem é aqui, Bravo? Vem aqui, Bravo, prossiga. Azul Alfa, Yankee Bravo, ao solo. É, apenas teste de comunicação. 3 a 5, 5 por 5. Ok, muito obrigado. Bravo, poderia nos informar a temperatura do momento? Temperatura 2,5.